349. Potanguaçu 1 November, decolagem autorizada, pista 17, 130 graus, 0 meio da noite. Gente, decolagem autorizada. Força aérea 2733, vento no 40 graus, meia dúzia e mais. Autorizada a decolagem, força aérea 2733. Prossiga, azul 4207. Informe a PRO e por quantas milhas, azul 4207. Sente, PRO 230 por 20 milhas, após desvio, se assuma a navegação a PRO de pelo. Afirmo, azul 4207, após desvio está autorizado ser aviso 367 para início do procedimento. É, 5134, time controle, no 20.8. 5134, acionado, ativo 20.8. Procedimento 2733, decola 228, 120.80. 1208, obrigado, até mais. Controle em Salvador, bom dia, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, contato radar na decolagem sul da via, saída Conde, para o nível de voo 070. Via Conde até o 070, Força Aérea 2733. Tango X1 November, contato radar na decolagem após 1.000 pés, autorizado direto coral e ascensão para o nível 120. Após 1.000 pés, direto coral, ascendendo para. Solicita 1.100, Celito. 1.100, correção. 1.00, autorizado X1 November. November. Acho que eu consegui autorizar a Nair manter. Autorizada a Nair manter, mas eu acho que Cliente, azul 4207, está autorizado o procedimento LS WISC da pista 1-0, reporte estabilizado. Controle Salvador, o Força Aérea 2733, solicita a Conde da presente para evitar a formação da frente. Autorizado, Conde, Força Aérea 2733. Direto, Conde, obrigado, 2733. Acho que não esquilo do código autorizado, 140 graus, 059. Gente, após o desvio, terá condições de voltar à Vitor 367? Gente, reporte reassumindo o Serra Vita 367 para o início do procedimento. Pela 4777, acione identificação dessa via chegada a Bonfi para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. Sete, após desvios, vou ser ravito 366, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 5, reporte estabilizado. Segundo, após desvio, ser ravito 366, descendo para 2500 pés, ajuste no 0 no 5. Gente, igual 1230, a linha mantém pista no 0. Ali mantém no 0, com 230. Aí chegou o quilo, decolar 233, chama o controle no 20 decimal 8. 208, acho que é você, graças a Deus. Controle Salvador, Papatango Oscar Golf Kilo, muito bom dia. Papatango Oscar Golf Kilo, contato radar na decolagem, escuta via saída Conde para o nível 090. Via saída da Conde, Oscar Golf Kilo. Oscar Gostilo, da presente, eu vou direto com o Conde. Na presente, direto com o Conde, Oscar Gostilo. Sou o Azul 2770, bom dia, na Índia, ponto de espera do ano zero, pronto. Gente, mantém o ponto de espera, Azul 2770. Mantém o ponto de espera, Azul 2770. Azul 4207, complete a final de chame torre 118 decimal 95. Salvador. 230, decolagem autorizada, pistina 0, vento no 40 graus, 049. Após a decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés. Ok, vai manter a proa até 3 mil pés, vento 230, após a decolagem. Azul 4207, continua a aproximação, aguarde pista livre. 4207. O 207 avistado, pouso autorizado, vento variável 3 nós. Uma 230, decolar 237, chama o controle, 120, décima 8. 208. Bom, 230, decola. Bom, 1230, contato radar da decolagem. Mantenha a proa até 4 mil pés após voijamo e suba para o nível 370. Informa o tráfego. 10 horas, meia dúzia de milhas, como no Nordeste, um Charlie 208 cruzando 3 mil pés em ascensão. Gente, manter proa até 4 mil, após 4 mil, esquerda, jamo, ascensão ao 370. Vamos voltar, 4777, desvia direita, magnética 230, manda ver essa formação. Gente, TAM 4777 após desvio, se reafirma a navegação, uma cor de pelo. Gente, TAM 4777. Azul 2770, ele mantém pistola 0. Ali mantém que no 0, as 2 3 por 0. Mais o 4207, nossa loja 39, libera a direita, vê que seu Fox na dúvida no décimo ano. Direita, 1, 2, 1. Azul. Azul 2770, decolagem autorizada, 130 graus, 059. Decolagem autorizada, pistão 0, 2770. Azul 361, 40, bom, ponto 0, 090. Xaleman 40, ele mantém pistão 0. Ali mantém 090, 140. A 070, possibilidade de voar Aracaju, gol 230. 1-230, aguarde. Guardando. Uno 230, da presente voo Romeo Fox 08. Romeo Fox 08, gol 1230. Controle Salvador, muito bom dia, o Azul 2770, passando 1100 pés para o 160, Coral no Bravo. Azul 2770, contato radar na decolagem, rodovia Coral 1 Bravo para o nível 160. Sobe via Coral no Bravo para o 160, Azul 2770. Informe-se, mudou a produto de giro. Várias informações aqui, estou desviando, mas mais 5 milhas vão ter condições de cobrar a esquerda pelo. Gente, após desvio, está autorizado para de Duna, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, está autorizado LS X-ray da pista no 0, inicialmente reporte quando reassumir para de Duna. Está turbando então agora para Duna, 2.000, estabilizado LS, reporte estabilizado, então 4777. Controle Salvador, 2770, solicita uma quebra 250 para evitar formações. Qual sempre quantas milhas é o 2770? Por 5 milhas, o azul 2770. Gente, após próxima navegação na praia de Coral, azul 2770, autorizado desvio. Após desvios, direto Coral, azul 2770. Alemano 40, decolado aos 44, no controle 2018. 08, controle 6140. 85, bom dia. Controle de Salvador, Chanel 6140, decolou perfil Puca. O Chanel 6140, contato radar na decolagem, estuda via, sai da Puca para o nível 350. Via Puca 350, 6140, pode voar, Acajú. O Xanã 6140 inicialmente após 2.000 pés no Ijamo. 2.000 Ijamo, 6140. Controle Salvador, bueno, 739 da Gol, quente da informação, Juliette. Plano 739, acione identificação, desça via Bomed 1 para o nível de voo 050. 050 via Bomed 1, na possibilidade de voar ITAP? Plano 739, vetor para sequenciamento para o procedimento LS X-ray da pista no 0, curva esquerda para 055, limite ao lock. Em caso de falhas, está autorizado reassumir navegação na proa de Duna e completar o procedimento LS ao atingir o limite. Então, desce para 5.000, voa na proa 055, limitado pelo localizador, eu vou no 739. Plano 739, reautorizado descida para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. 4.015, 739. Plano 648, está colado, estrejado, pistão 0, vento 1, 30 graus, 0,612. Colagem localizado, TAM 3 4777. TAM 4777, complete a final e chame Torre Salvador, 118, decimal 95, compor. 295, obrigado. Torre Salvador, bom dia, 3740, informação, a Juliette atingindo nível 177. TAM 3740, acione identificação dessa via, chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Via Bomed 1, nível 050, 3740. Torre Salvador, azul, 90. Rua Lavender Aguarde. No novembro, voo ISR cancelado ao Zuno 347, submantenha 105, condições visuais, aguarde para voar Teixeira de Freitas. Região 07, confirma, mantém 500 pés? Afirma. Sim, está autorizado manter 500 pés via litoral, reporte no através de Pituaçu. Para Pituaçu, certo. Controle de voo 648, saída Puca, passando agora 3.400 pés. Voo no 648, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 350. Via Puca para 350, voo 648. Controle Salvador, bom dia, está 3198, suba nível 200. TAM 3198, acione identificação dessa via Bomed 1 para o nível de voo 060, número 3 na aproximação. Bomed 1, desce para nível 060, TAM 3198. Capatão Eco, Zulu Novembro, da presente está autorizado direto Teixeira de Freitas. Controle Salvador, operador 733, solicita subir para o 090. Confere 2733, aguarde. 2733. Zero no, o nível 090 está indisponível, confirma intenção. Vai manter então 070. Cliente. Com motivo? Ou se temporário? Necessário 2733. Poderia informar o motivo, por favor? Tráfego que está sua retaguarda com destino a Aracaju já está subindo para o nível 090. A operação não radar solicita níveis diferentes para a sequência passo a passo. Tá, sim, então depois eu peço para a Aracaju para subir. Obrigado. Marco Zulu Novembro, 5 milhas para o limite da terminal, serviço radar encerrado, chame controle de Elzo no 2021. A 140, chame Recife no 2545, Adena no 2685. 2545, 2285, Recife, 6140. TAM 4777, no solo 51, libera direito, detecta Free Fox no 21, decimal 9. 121, alguém direito, TAM 4777. Aproximadamente por 20 milhas, na Pro 075. Gente, a Batem gosta de Golf Kilo, cheque seu equipamento, não recebe modo Charlie. Ah, tá só o teste aqui, senhor, então acho que é o Golf Kilo. no 739, desse mantenha 3 mil pés. 3 mil pés, o Gol 739, tá voando na proa 075. Pan 3198, reduza para 2309, número 3 na aproximação. 2309, só 3198. Gol 648, chame Recife 12545, antena no 2800. É confirmado, 12545, 12685. Afirmo. Obrigado. Eu informo que ainda não recebo a altimetria, cheque seu equipamento novamente. Vai estar aqui novamente, senhorita, acho que eu vou. Zero nove zero. 739, confirmou mais quantas milhas vai entrar pro? Agora tem condições de voar pro Jesus, não, 739. Gente, está presente foi Duna, desço para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, autorizado em LS e repórter estabilizado. Boa Duna, 2015, repórter estabilizado, 739. Através de Pituaçu, Guardião 07. Chame Torre, 118-95. 118-95. Torre Salvador é o Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Está no através de fiação aqui no litoral, intenção a pouso no André. 4 milhas para Conde, serviço radar encerrado, chame controle Aracaju no 20-3. 203 até a volta. Patango, Oscar, Golf, Kilo, informo que ainda não, que novamente não recebo sua altimetria. Só pra outra. Atingiu 050, 3740. Pan 3740, desça via para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. 3 mil pés, no 0 no 5, da 3740. Bono 739, chame torre, 118 decimal, 95. 18-95-739. Recebe agora, senhorita, a sua fila. Ainda negativo. 3198 tem condições, o WhatsApp da presente? WhatsApp da presente, 3198. Então 3198 desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 4 mil pés, no 0 no 5. Tá, Oscar Gostilo, agora receba altimetria 090. Tá, Oscar Gostilo. 10 no horário, terceiro com pouco. 10, 9. Oscar Gostilo, informa a senhora que vai ser reportada a manutenção. Agora recebo o modo Charlie, acho que eu gostei. Certo, é, vai reportar intermitência então. No 739, Vistar, pouso autorizado 1-0, no 40 grau 07. Autorizado pouso na 1-0, vamos 739. O Guardião 07 está visual com o bombe da Gol no final na 0. Visual. Ok, prossiga o cruzamento estacional na retaguarda do tráfego formado e reporta na curta do Graé. Reportará na curta do Graé, não vai interferir com o tráfego, vai prosseguir a retaguarda do mesmo. Desça para 2.000 pés, ajuste no 015, autorizado LS, reporte estabilizado. 2.000 pés, 015, autorizado LS, 3740. Só 3198, desça via para 2.000 pés, ajuste no 015, está autorizado ILS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. 2770. A escuta prossiga. 8 milhas para o limite da terminal, serviço radar encerrado. Mantenha subida para o nível no 60. Chame controle e Liel, frequência no 20, décima 1. Controle Liel, 20, obrigado. 2770. Gente, bom dia, autorizado Liel, manter, pista no 0. Bom dia, Liel, mantenha no 0, azul 2710. Tá de base pra final no Grael, Guardião 07. Gente, reporta no solo controlado, o vento 120 graus, 07 nós. Gente, 7. Gol no 739, solo foi 1400, liberou, chame 121, decimal 9. 219, 739. Azul 2790, decolagem autorizado, pista no 0, no 20 graus, 07 nós. Considere solo 01, frequência livre, Guardião 07. 7. Azul 2710, decolada 01, chama o controle Salvador em 120, décima 8. Salvador 208, azul 2710. Torre Salvador Mangueta 3740, sinal pistana 0. Sim, 13740, avistado, pouso autorizado, pistana 0, vento no 1 a 20 graus, 0,6 autorizado, pouso pistana 0, 3740. Ali, Salvador, bom dia, Azul 2790. Encontrei, Salvador, bom dia, Azul 2790. Azul 2710, contato radar na decolagem da via saída Conde para o nível 970. Conde 970, 2790. Zona 3198, reduzir velocidade para aproximação final, chame torre no 895. Correio, Salvador, bom dia, 3198, baixada e trabalho. Sim, 3198, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 3740, Sola 04, liberou o Getax OEF, chama o Sol 121, decimal 9. Sol 119, da 3740. Tá 3198, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento no 30 graus, 0,619. Teve pouso, está 3198. Report by protect for the time of the 3198 no Tola 07, libera a direita, via taxiway Foxtrot, no 2129, libra. Libra Foxtrot, chama o Tola, só 3198, boa tarde. Gol 9128, a sua identificação deixa via Bomed para o nível 050. Identifica via Bomed até o 050, gol 9128. Sente, gol no 094, exato a linha de decolagem, na 0, no 40 graus, 079. Você exato a linha de decolagem, no 094. Salvador, com a Juliette, bom dia, gol 1162. Gol 1162, aciona identificação, desta via, chegada a Bomed 1 para o nível 060. 060, Bomed 1, gol 1162. Vamos continuar. A 094, decolada, 1-1, chame controle, 120, décima 8. 094, me escuta? Afirmativo, prossiga. Decolada 011, chame o controle, 120, decimal 8. 208, chamarei. Sapatão, vou ver com o Delta, corrente. Flood, report, um taxi, capac, 181015. Contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 370. Via Momo 370, pode cortar isso na prova de front agora, tá visual? Momo 094, vou em código. Código. Contact detection, charge and main weapon. Roger. Approved to taxi runway 17, report to ready for takeoff with visual 17. Approved attack fire runway 17, report ready for takeoff. Clear to enter runway 10 and report ready for takeoff. Pilot time. Affirm. O 91128 desça e mantenha 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 1500, 4.9128. Low 1162, desça via para o nível 050. Via para o 050. Voando 094, livre de desvios, confirma por quantas milhas vai manter a proa? Até reinterceptar a subida. Show 120.8. Chama do departure 120.8, ele vai dar. Papatango Vitor, Kilo Delta, with a contact on departure. Climb 3,000 feet restriction, Kilo NH 1015, Arbor 1 departure. 3,000, Arbor 1 departure, Vitor Kilo Delta. Somebody approach, would you mind clear us by direct Arbor departure? Maintain via Alba 1 departure, Victor Kilo Delta. Via Alba 1 departure, direct. You will maintain via Alba 1 departure, Victor Kilo Delta. Delta, fly direct to airport position. Clear to fly direct to airport position, get the go down. President 4585, Airborne 817, contact on departure control 120.8. I contact departure 1208, good morning. Pés ajuste no 0115. 2015, voo 9128. Então, 9128, informa o tráfego 2 horas, 15 milhas rumo oeste, com Papa Alfa Tango 4, subindo restrito 3010. Acerto, o Tango Vista Kilo Delta, traffic, 12 o'clock, 13 miles, north westbound, point 738, crossing 4000 feet and descent. We have traffic knowledge, Vista Kilo Delta. Salvador Departure, Brazilian Air Force 2585. Brazilian Air Force 2585, there is a contact on departure. Climb flight level 400 via Momo Departure. Clear to climb to flight level 400 via Momo Departure 2585. Voo no 094 após desvio do Iabuco, chame agora Recife, frequência 12545, até no 2685. Confirma, seu estante. 125, decimal 45, apenas 126, decimal 85. 2545, 2685, muito obrigado, boa tarde. Batendo Vista, Kilo Delta, Vector 4, avoid traffic, turn left heading 215. Left 215, Vista, Kilo Delta. Voo 1162, pode voar Duna, tem um TCU bem na nossa proa. Voo no 162, livre desvios, reduz a velocidade para 2209, desse mantenha 4 mil pés. Informa o tráfego, posição 1 hora, 13 milhas, rumo sudeste, um Papa Alfa Tango 4, restrito 3 mil pés. 4 mil com 220, voo. Estabelece o voo 92, afirmo. Autorizado ELS, pode estabilizar o gol 9128. Pode ser estabilizado 9128. Gol 1162, informo que segue tráfego da companhia 11 milhas à sua frente, com grau de 200 reduzindo. CS reduzindo o gol. Batendo Vista, Kilo Delta. Traffic 12 o'clock, 9 miles. North westbound 1737 crossing 6,000 feet and descent. Copy that, should we maintain 3,000 feet or can we climb to flight level 100? Vitor Kilo Delta, climb flight level 100 and inform heading for Sierra November in Japapá. Climbing to flight level 100. Heading 242, rather, Vitor Kilo Delta, maintain heading 2 vector. Remaining 215, heading Vitor Kilo Delta. Acceptando, ILS, voo 9128. Voo 9128, complete a final, chame torre 118.95. 2954. Voo 1162, desce para 2000 pés, autorizado ILS, X-ray da pistão no zero, reporte estabilizado. Portará estabilizado, voo. O Vitor Kilo Delta, your limit radio 225 off Sierra Vitor Delta VOR. Limited to 225 off Sierra Vitor Delta VOR, Vitor Kilo Delta. Salvador, voa até 3191, decola cruza 2,5. Sierra 3191, contato radar na decolagem, suba para o nível 340 da presente ruída. Esquerda Leda subindo 340, da 3191. Azul 2710, agora a posição com o serviço radar encerrado, chame controle Aracaju 120 decimal 3. Controle Aracaju 1203, azul 2790. Salvador de Paz, Brasília, Fosse 2585. Go ahead. West left deviation, maintain heading 305 for 30 miles to avoid weather. Confirm how many miles? 50 miles. Roger. Controle, Salvador, bom dia, 4082, Azul 4082, a sua identificação desce para o nível 050, vetor para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 050, seu limite é a radial 270 de Salvador. Em caso de falhas, atinge o limite para autorizado reassumir turno e completar o procedimento LS. Sua vetoração à esquerda 050, em caso de falha, cumprirá o procedimento 50283. 89. Ele pôs 9-0, gol 9-1-2-2. Brasília 42585, call receive center, frequency 125 decimal 45, if enable 126 decimal 85. Receive center 125.45, if enable 126.85, 2585. Bom, 1162, complete a final de chame torre, 118 decimal 95. 295 graus. Salvador, bom dia. O Xané 6200, acione identificação. Desça via Bomed 1 para o nível 060. Via Bomed 1, 060. T3191, sub e mantenha nível 320. Restrito 320, T3191. Torre, o gol 1162, Tampa Bay. Vamos para o 05, Roger. Guarda, gol 62. Gol 9128, no solo, as 25, libera a direita, via Taxi Fox, no 219. Livrando, direita, 219, grato e bom dia ainda.